Fica bem a gente passar bem o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vem de um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José, nas consolações. Cristo lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro e fonte de consolação. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, a providência, assim por mão de Deus, chegou